minutos, esse continua a ser o seu programa da manhã, o roteiro da manhã. Vamos já agora de seguida ficar com o espaço sobre o VIH e SIDA. De mãos dadas, de mãos dadas. O seu programa radiofónico aqui na Rádio Cazenga, no combate ao VIH-SIDA. Reunimos dados para o informar, alertar, despertar, prevenir e cuidar do seu estado sorológico. Um projeto Foja-SIDA, Fórum Juvenil de Apoio à Saúde e Prevenção da SIDA. De mãos dadas. De mãos dadas. Ora viva, bom dia, cá estamos para a segunda edição do programa De Mãos Dadas, o programa que retrata assuntos sobre a saúde na vertente do VIH e SIDA. O apelo é necessário para todas as pessoas, sejam elas afetadas ou infectadas pelo VIH e SIDA. Devemos lembrar que só existem dois tipos de pessoas no mundo, as afetadas e as infectadas pelo VIH e SIDA. De Mãos Dadas é um programa realizado pela Foja SIDA, Fórum Juvenil de Apoio à Saúde e Prevenção da SIDA, com apoio da Rádio Cazenga, do Projeto Fundo Global Angola e da ONG Internacional Oxfam Novib, da Holanda. Para esta segunda edição do programa, vamos falar do ABC da prevenção relacionado ao VIH e SIDA. Vamos ter esclarecimento à volta da abstinência, da fidelidade e do preservativo, vulgo camisinha de Vênus. As informações deste programa De Mãos Dadas têm de chegar a todos os pontos do município do Cazenga. Não devemos continuar a pensar que o SIDA não é um problema. Estamos a ver os nossos familiares, nossos vizinhos, colegas de serviço, irmãos espirituais a morrerem por causa do SIDA. Mas temos medo de encarar esta doença com responsabilidade. As informações contidas neste programa vêm contribuir para a prevenção da contaminação do vírus da imunodeficiência humana. Existem três métodos efetivos de prevenção do contágio pelo VIH, nomeadamente abstinência, fidelidade, uso do preservativo. Esses métodos serão discutidos neste programa. Para tal, convidamos algumas pessoas abalizadas na matéria. Temos connosco a representante da Foja SIDA, a senhora Elvira Vaz. Aguardamos até o momento pela chegada do representante das organizações não governamentais da ação humana. Também vamos, ao longo do nosso programa de hoje, contar com a participação dos nossos ouvintes por telefone, para colocarem algumas sugestões aos nossos convidados. Bom dia uma vez mais, e vamos a um tema musical e voltamos já já. Conversar, yo. Às vezes penso que nasceste pra ser santa, porque a tua sabedoria, minha amiga, é tanta. Tu sabes opinar, também sabes te calar, sabes o momento certo para um conflito evitar. És honesta, com personalidade tão incrível. É claro que às vezes tu também és terrível. Falas de tudo um pouco, te situas muito bem. Tua visão é demais, alcança sempre o além. Quando estás triste, encostas e choras sem parar. Mas num instante uma piada tu vais lançar. Tens um defeito de ser muito muito conselheira. Quer sempre ajudar os outros e não dás bandeira. Mulheres como tu, hoje em dia são contadas. Até parece que vieste num conto de fadas. Tu és mulher tão forte, mulher tão pura. Estar contigo é... Tu és tão boa, segura e honesta. Estar contigo é... Por mais que tu estejas enfadada, estar contigo é... Espalhas felicidade para todo mundo. Estar contigo é... Sei muito de ti, mas todos os dias novidade. Brincalhona séria e dona da verdade, já foste magoada. Mas continuas firme como aço. Ficas brava com quem invade a tua privacidade e teu espaço. Objetiva, não és mulher de rodeios. Quando queres uma coisa, tu não vês outros meios. Determinada, bonita, tu és perfeita. Se houvesse necessidade, tu serias eleita. Tu és mulher tão forte, mulher tão pura. Estar contigo é... Tu és tão boa, segura e honesta. Estar contigo é... Por mais que tu estejas enfadada, estar contigo é... Tu espalhas felicidade para todo mundo. Estar contigo é... Ela tem um grande problema, ela está contaminada. HIV, ela foi diagnosticada. A maioria das pessoas afastam-se do seu redor no momento em que ela mais precisa de calor. Estarei aqui, minha mana, para te dar de tudo. Não receis, pois serei sempre o teu escudo. Somos filhos de Deus, somos filhos sem maldade. E nada irá quebrar a nossa amizade. Tu és mulher tão forte, mulher tão pura. Estar contigo é... Tu és tão boa, segura e honesta. Estar contigo é... Por mais que tu estejas enfadada, estar contigo é... Tu espalhas felicidade para todo mundo. Estar contigo é... Tu és mulher tão forte, mulher tão pura. Estar contigo é... Tu és tão boa, segura e honesta. Estar contigo é... Por mais que tu estejas enfadada, estar contigo é... Tu espalhas felicidade para todo mundo. Estar contigo é... minutos, reiteramos os votos de bom dia. Depois da música, voltamos para começar a abordar o tema de hoje, que é o ABC da prevenção. Mas antes fica o terminal telefónico para que os nossos ouvintes possam também participar da conversa de hoje e puderem colocar as suas questões, sugestões aos nossos convidados. O terminal telefónico é o 939 10 93 56. Isso, temos já connosco os nossos convidados. Temos a senhora Elvira Vaz, que é representante da Foja Sida, e o senhor Pombal Maria, das organizações não-governamentais Ação Humana. Começaria já por saudar os meus convidados. Muito bom dia, dona Elvira. Bom dia. Dona Elvira é representante da Foja Sida. E bem-vinda aos nossos estúdios. Muito obrigada. Muito bom dia ao senhor Pombal Maria. Okay, bom dia. Representante da Ação Humana. E bem-vindo também aos nossos estúdios. Ok, bom dia. É uma oportunidade de estar aí na vossa rádio, já que é uma rádio que está muito pouco tempo de vida e está situada numa zona, uma zona tradicional da cidade de Luanda, que é o Cazenha. Ok, vamos começar então já com as nossas perguntas. Começaria com a dona Elvira. Dona Elvira, podia explicar-nos o que é o ABC da prevenção relacionado ao VIH e SIDA? Ok, Antes de mais nada, eu queria agradecer o espaço que a Rádio Kazenga nos deu, a organização Foja Sida. Só para dizer que o ABC da prevenção é o slogan que se usa para a prevenção de transmissão por via sexual. E este slogan foi aprovado em dezembro de 2002 pelo governo de Botsuana. Isto por quê? Porque surgiu para as pessoas tomarem medidas para reduzir o índice de infectação do VIH-Sida nas pessoas. Esta pergunta também é extensível, okay. Senhor Pombal Maria, se faz favor. Okay, como disse a minha colega, disse certo, o ABC da prevenção é praticamente são os métodos de prevenção contra as ITS VIH-Sida. É uma expressão que foi muito utilizada nas campanhas do VIH-Sida e que concerna o uso do preservativo, a fidelidade, a abstinência e nas últimas abordagens também já se fala muito do retardamento do início da vida sexual. E destes métodos, qual deles pode prevenir ou qual destes métodos é melhor para a prevenção da pessoa com VIH-Sida? Bem, no meu ponto de vista, eu acho que é o preservativo. Eu digo preservativo porquê? Porque a abstinência, embora seja um método muito eficaz, porque a pessoa se abstém-se totalmente do sexo, não é? Mas vejamos que os jovens é uma fase muito ativa, então nós temos a juventude, usam esses, por exemplo, as revs, e eu opto mais pela camisinha, porque a camisinha é um método que protege na relação sexual e impede com que os fluidos os fluidos vaginais e os fluidos do pênis tornam-se em contacto com a pessoa. Senhor Pombal Maria, não é só a camisinha, não é o único método, não é? E temos outros métodos. Qual gostaria também de falar? Eu vejo o ABC do uso do preservativo, eu vejo como praticamente são métodos que a ONU-SIDA adotou nessa grande campanha mundial da luta contra o VIH-Sida, mas cada país deve discutir e achar o que é melhor para determinado grupo-alvo. E eu acho que cada método está muito adaptado a um grupo-alvo. Nessa grande campanha, e em países subdesenvolvidos como Angola, esqueceu-se sempre uma população que são os adolescentes e as crianças. Infelizmente, em Angola, eles começam a atividade sexual mais cedo. E diz-se que em quase todo o mundo esse fenômeno se sente. Então, o retardamento do início da vida sexual deve ser um pacote dirigido a esse grupo de crianças, esse grupo que nem sempre é visível. Então, eu penso que deve-se fazer muita coisa para que as crianças retardem o início da atividade sexual. E eu sei, e há pesquisas que mostram que países como Estados Unidos conseguiram, acho que Angola pode, e até porque tem programas infantis como o Kidibue, o Carrossel e outros. Então, e também havia um pacote do Unicef que era SIDA nas escolas. Se nós trabalharmos aficadamente a sério e tivermos organizações especializadas, podemos trabalhar nesse método com crianças. Agora, com os adultos, há também a questão da fidelidade. E é uma população que está muito, é uma população a qual é muito dirigida essa abordagem, são sobretudo os religiosos, mas aqueles religiosos, de facto, aqueles que vão à igreja e cumprem com tudo. Depois temos a abstinência, que são as pessoas que decidem se abster por muito tempo. Mas em países como Angola e em países africanos, onde a atividade sexual aparece como algo principal na vida das pessoas, onde não se faz nada para se inverter, onde nunca se discutiu muito o que é isso de fidelidade, o que é isso de ter duas testes parceiras, eu acho que o uso do preservativo é o melhor método. Porque eu penso que nós angolanos temos que discutir. Estar em Luanda é diferente do que estar em zonas como Cunene. Há zonas que homens têm três mulheres, vivem na mesma casa, partilham o mesmo espaço há séculos. E aparecer um jovem, um adolescente, fala bem a língua portuguesa ou a língua da terra, e dizer que deve ter só uma mulher, o que é que ele vai fazer com as outras duas? E esse pacote cultural, onde é que vai parar? Então, é necessário que a abordagem do VIH-Sida em relação a países como o nosso tenha um discurso muito próprio. E nisso eu sei que o Instituto Nacional de Luta contra o SIDA fez uma estratégia de comunicação. Eu penso que essas estratégias devem ser implementadas e serem conhecidas por todos os atores, né, para que possamos manter as prevalências baixas. Felizmente, ou infelizmente, diria, Angola é o único país da África subsaariana que pode mostrar ao mundo que é possível um país da África subsaariana manter prevalências muito baixas. Mesmo países como a África do Sul, com a potência que tem, mesmo Botsuana, que tem uma grande campanha, não tem uma prevalência baixa como a de Angola. Então, é necessário que essa toda a reflexão, a participação de todos, sirva para que a gente consiga fazer com que menos pessoas se infectem, obviamente, e menos pessoas morram de HIV-Sida. Eu sou daqueles que acha que é o uso do preservativo. E uma coisa, tem-se falado muito que o preservativo se usa nas relações ocasionais. O preservativo se usa em todas as relações, mesmo os casais casados, de facto, devem usar preservativo. É claro que para a mulher africana, o casamento é uma situação de risco. Grande parte da população infectada que tem estado a aparecer são mulheres que vivem com esposos, outros até são casadas. O preservativo deve ser usado em todas as relações. Quando o casal quiser fazer filhos, vai ao médico, faz o teste, 3 meses depois volta a fazer o teste. Quando for confirmado, aí podem né, ter o bebê, fazer o filho e engravidar. Mas depois voltam a usar o preservativo. Porque, infelizmente, eu vejo que está-se a criar uma cultura da promiscuidade que é muito grande, está a ultrapassar fronteiras. E nisso tudo nós temos muitos, há uma série, eu sinto que é uma grande invasão à nossa privacidade, que são as televisões, os acessos à internet, que é praticamente os serviços que aparecem através das linhas parabólicas. Nós angolanos nos encontram desprevenidos. Eu penso que Angola, a televisão de Angola, a comunicação social, deve ter um plano estratégico para com os seus pacotes, para ver se podemos orientar essa juventude que vai aparecendo um pouco desorientada e em relação ao VIH-Sida muito mais. Dona Elvira, como anda em Angola os níveis de pessoas vivendo com VIH-Sida? Bem, o nível de pessoas vivendo com VIH-Sida em Angola, pelo menos pelo que eu saiba, o número cada dia que passa vai aumentando cada vez mais, o número de pessoas vivendo com VIH. E eu queria só acrescentar naquilo que o meu colega esteve a dizer, que eu só queria acrescentar que a fidelidade, a abstinência e o uso do preservativo são essenciais para qualquer programa abrangente de prevenção do VIH. Mas eles sozinhos não conseguem e não são suficientes. Também é necessário um forte empenho político e o discurso aberto e franco, a mobilização da comunidade e o empenho das organizações locais, que, por exemplo, a Fojacida, não é? Empresas bem como também práticas como o teste do VIH, aconselhamento, que temos que fazer para poder encaminhar bem o ABC da prevenção. Por que que acham que fazer o teste do VIH ajuda a prevenção? Bem, o teste do VIH é a porta de entrada para o tratamento e para a prevenção. Foi fazendo o teste do VIH que se percebeu que existe no mundo o VIH. Obviamente, é o teste do VIH que nos fornece toda a informação da seroprevalência, da população não infectada e do resto, porque é o teste do VIH que nos diz que existe VIH. Então, é necessário que hajam campanhas de testagem. Infelizmente, um número considerado das pessoas que fazem teste de VIH vão por reconfirmação diagnóstica. São poucas as pessoas que saem de casa para fazer o teste. Eu, há cerca de 2 anos, visitei Moçambique e percebi que Moçambique, em qualquer canto, há um sítio para se fazer testagem. Obviamente, eles chegaram a níveis também muito altos. Eu visitei uma zona na beira, onde existem associações como a Fojacida, como a Ação Humana, que têm estado a providenciar apoios, a oferecer caixões, porque morre muita gente de VIH. A beira chegou a esse ponto. Moçambique também, a epidemia, eles generalizaram a luta contra o VIH-Sida e criaram muitas organizações pelo país todo. Olha que Moçambique criou 100 organizações nos últimos 2 anos e Botsuana criou 300. Num município com a dimensão que tem o Kazenga, teria cerca de 50. E as instituições do governo, as redes e outros atores estimulam os jovens a criarem associações e fazerem passar informação sobre o VIH-Sida nas suas comunidades. Vamos então fazer uma pausa na conversa e vamos ouvir música. paz que tinha. Então, com a música de Bruna Tatiana, e nós voltamos para a conversa já já. Vamos então ao encontro do ouvinte. Temos um ouvinte em linha. Alô, bom dia. Bom dia, sim. Sim, se faz favor, como se chama? Euclides João. Senhor Euclides, faz favor, a sua questão, sugestão. Os nossos convidados estão aqui à sua disposição. Ok, sim. É um programa muito interessante. Eu estou atentamente a ouvir. Eu sei que estava falando a ABC da prevenção. Pois. Ok, mas... Bom, sabemos que há várias formas de prevenir do HIV-Sida, né? Apenas estamos a falar da prevenção na via sexual, que é a abstinência, a fidelidade e o uso do preservativo. Uhum. Agora, falando do preservativo, não sei se isso, portanto, esse método de prevenção iria pegar muito quando está a falar, sobretudo na religião, né? Nas igrejas, enfim. Eu não sei qual é, os nossos convidados estão ali, não sei qual é o conselho que poderiam deixar para aquelas pessoas que ainda têm visto o preservativo como um grande obstáculo, quando está a falar da religião e além do fim. Eu sei que a religião joga um papel muito fundamental, para falar da igreja, joga um papel muito fundamental, sobretudo na informação e prevenção da lei do fim. Mas, infelizmente, nós hoje ainda encontramos igreja, encontramos religiões que tem uma grande barreira, praticamente é um obstáculo muito grande falar do preservativo. Não sei qual é a mensagem que os nossos convidados deixam ou poderiam deixar para essas pessoas e para esses líderes religiosos principalmente. Mais alguma questão, Euclides? Não, de momento é tudo. Ok, muito obrigado e continue em nossa sintonia. Obrigado. Tivemos então a participação do nosso ouvinte, Euclides João. Os nossos convidados estão aqui para responder. Ele queria saber qual é o conselho que deixa. Vamos deixar o conselho para mais para o fim do programa. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Uhum, ok. Momento só. Vamos. Vamos ouvir. Ok, vamos então ouvir o esclarecimento do senhor... Pombal Maria sobre... Eu penso que a epidemia generalizada, as igrejas, o setor privado também, que envolve-se muito timidamente, o governo e a sociedade civil que representa as comunidades, todas elas devem participar. Mas nós temos atores que não têm, que ainda não acertaram o passo. Neste caso, não é só as igrejas, o setor privado, infelizmente, também não participa muito e quando participa, muito timidamente. Eu penso que os outros atores... tanto o governo como a sociedade civil, devem sensibilizar os outros atores para fazer entender bem o que é isso de HIV-Sida, como infeta, como não infeta. Porque mesmo aqueles casais que são fiéis entre si, que se dizem ser fiéis, podem usar o preservativo, porque a única forma de infetar não é só a sexual. Um parceiro pode se infetar por outra via. Senhor Pombal, temos mais alguém em linha? Alô, bom dia. Sim, bom dia. Se por favor, pode diminuir o volume do seu receptor? Sim, okay, eu sou Joaquim Ultima, falo a partir do Dan Jorge. Joaquim. Sim, Joaquim, Ultima. Estamos a ouvir. Sim, eu estou a escutar o vosso programa é muito pertinente. Sim, sim. E estou a gostar das pessoas que estão a falar acerca desse programa. Pois. Sim, o nosso governo tem que lutar muito sobre essa terrível doença porque é prejudicial a nível da população angolana. E as nossas mídias deviam ter mais programas sobre essas questões do HIV, porque muitos angolanos ainda estão muito tapados acerca destas doenças, porque é uma doença muito terrível e é prejudicial para a nossa sociedade. Ok. Mais alguma questão, Joaquim? Não, não, não. Okay. Obrigado. Muito obrigada a nós e continue em nossa companhia. Sim, obrigado. Nosso ouvinte está preocupado com a situação do VIH e espera que haja mais informação. Senhora Elvira, qual é a sua opinião sobre, então, a opinião do nosso ouvinte? Que haja mais informação, mais divulgação, mais órgãos de comunicação social a criarem programas sobre o VIH e SIDA. Ok, eu sou de opinião de que o VIH é um problema sério que afeta a saúde de todo mundo. Então, o que nós temos que fazer usar esses métodos, não só do ABC da prevenção, mas também existem outras vias de transmissão sexual. Por exemplo, tem a via de transmissão por objetos cortantes, de mãe grávida infectando o seu bebê durante o parto durante a gravidez ou depois do parto. Esses métodos também são muito essenciais para nós ficarmos em alerta. Usar sempre preservativo nas relações ocasionais. Eu sou sempre de opinião que o uso do preservativo é muito, mas muito importante. Porque eu sou de opinião também que a maior parte da população que são infectadas pelo VIH, a maior parte delas são infectadas através da relação sexual. Senhor Pombal, o ouvinte falou em expandir a informação sobre o VIH e SIDA. A vossa organização tem realizado palestras para informar a população sobre a prevenção do VIH e SIDA? Sim, nós fizemos muitas palestras. Devo dizer que nós, inclusive, já tivemos em zonas como Camacupa, que é cerca de 150 km do Quito de Bié, já giramos quase todo o país. E o que nós entendemos nas nossas reflexões é que devemos seguir uma orientação da ONU-SIDA que digita maior envolvimento das pessoas vivendo com VIH-SIDA, incluindo pessoas afetadas e infectadas, e fazer com que hajam organizações que trabalham nessa temática em todo o país. Porque há recantos do país onde há muita dificuldade de acesso das pessoas, está-se a fazer muitas estradas mas o país é vasto. Mesmo para eu estar aqui hoje no Cazenga foi uma dor de cabeça, porque deixei o carro do outro lado, o caminho está todo cheio de águas. Então, acho que deve-se generalizar a epidemia, criar instituições em todo o país, deve-se criar redes locais, porque nós temos, infelizmente, só temos redes nacionais. Tem que haver preocupação de criar redes, não pontos focais, redes mesmo, ter uma rede do Cazenga, rede do Marçal, uma rede de Benguela, uma rede do Lobito, todo o país, e essas redes trabalharem em parceria com os governos locais e, por sua vez, implementarem os indicadores da luta contra o VIH-SIDA que estão plasmados no Plano Estratégico Nacional. Pois é, de facto, uma tarefa muito difícil, mas é possível e vai dar uma grande vantagem para os angolanos, porque o grande desafio do mundo é saber se Angola vai poder manter essa prevalência baixa. Bom, chegamos ao fim do nosso programa. Ficam as despedidas, então, dos nossos convidados. Muito obrigada por cá estarem. E voltamos na próxima quinta-feira. Ok, obrigado. Ok, obrigada. Até já. Tchau. De mãos dadas, de mãos dadas. O seu programa radiofónico aqui na Rádio Cazenga, no combate ao VIH-SIDA. Reuniu os dados para o informar, alertar, despertar, prevenir e cuidar do seu estado serológico. Um projeto. Foja SIDA. Fórum Juvenil de Apoio à Saúde e Prevenção da SIDA. De mãos dadas. De mãos dadas. Onze horas em todo o espaço nacional. Acompanhe já de seguida mais um serviço de utilidade pública. Utilidade Pública. A Rádio Cazenga. Ao serviço do ouvinte.